Foi por você que eu me apaixonei. Coração quase parou. No impulso quase que morri. Fui ao céu depois de si. Tinha acabado de me apaixonar. Sempre um coração ferido, mas um novo amor também chega de repente. Quanto menos se espera, já pegou a gente. E quando você percebe, já está apaixonado, vai colando os pedacinhos desse coração quebrado. Um final, o problema é que tem sempre o coração ferido. Mas o novo amor também chega de repente. Quanto menos se espera, já pegou a gente. E quando